Cristo e cantar pra sempre em seu louvor. Dar a minha vida só a Ele, sempre confiar no seu amor. Oh, segue a Cristo. Oh, segue a Cristo.